boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso tem que ser agora. Denise Santana, a voz do sucesso. E Paulo Lima, é pra valer. Esta noite eu soube, de frente pro mar, que amores vêm e vão, isso é tão normal. Não foi surpresa isso acontecer com a gente, mas parecia não ter fim. Essa noite eu soube.